Amca Fatih. Até você vou fazer uma lógica pronto para cópia? Até você vou fazer uma lógica autorizada para o Rio de São Paulo, corredor Axé. Após a colagem, curva à direita, transponder 01153, controle de Salvador, 120.8. Fala, Tango, pelo Romeu, achar correto, confirme parte para o B. Gente, para o B com a torre, acionar minha táxi decolagem, agora com a torre 18.6. Oh. 9075, confirma a data do plano? É, confirma a data. O horário do plano de voo, Gol 9075. Tá, 18.05, previsto decolagem, Gol 9075. Aguarde, vamos verificar no sistema. Certo. Tipo 5240, desça para 2010, autorizado LS, reporta no utilizador. 2010, a gente vai fazer uma RNAVE, reportará a hora que estabilizado o servidor 366. 5240, seguinte, desça para 2500 pés. 2500 pés. Já está completamente visual, se autorizar 2000, a gente desce com referência. Assente, então, desça para 2000 pés, complete canal de torre, 118, decimal 620. 118, 612, tripe 5240. O 097 ao controle, desça para 4.012 sem restrições, câmbio. 4.000, cancelado as restrições na chegada, Gol 1097. Controle Salvador, boa tarde, está 3154, 3154, este é o controle Salvador. Ajuste 1012, desça para 3.000, direto Duna para o ILS, 3154. Para 3.000, pé na flor de Duna para o ILS, está 3154. Custa nada para isso, peço que o senhor cheque com a companhia. Até o apoio da companhia, graças a nós, até 5. Sol Salvador. Boa tarde, Gonal 884. Informação Kilo para Aracaju. Gol 1884, pronto para cópia? Pronto para cópia. Gol 1884, autorizado para o aeroporto de Aracaju, via Golf 677, nível de voo 230, saída pouca transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda, transponder 5140, frequência do controle Salvador, 120, decima 8. Gol 1884, passe para Aracaju, 230, Golf 677. A ideia, pouca transição Aracaju, curva esquerda, transponder 5140, controle 1208. Gol 1884, confirme nível de voo. Nível 230. Gol 1884, coordenamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Gol 1884. 96, controle, meu cordial. Ajuste agora, 1012, desça para 5000 e voe direto Duna. Voe com 250 mais para a coordenação de tráfego, gol 96. 96, dá presente, voa Duna, descendo para 5000 pés, 1012, 950 mais, gol 1096. Controle, Romeu Golfo, boa tarde. Romeu, Romeu Golfo é o controle, meu cordial, está em contato radar, suba sem restrições. Quando possível, quero que você para direto de Conquista. No momento não vai ser possível devido a tráfegos no setor sudoeste do campo. Se for necessário, eu vou iniciar o serviço de vetoração com Romeu Romeu Golfo. Opa. Direto, o controle 120.8, o código 5115. Então, tanto o desenhamento correto, confirme por gentileza o pátio e o PLD. Cinco a bordo, pátio 5? Ciente, no pátio 5, acionamento táxi decolagem agora com a torre 18-6. Patrulhão, Mike, Eco Delta, Delta, chame a torre, 1-1-8, bem. Romeu, Romeu Golfo, vetoração para desvio de tráfego. Direita proa 280, suba sem restrições. Falha de comunicações a 40 milhas, curva à esquerda e voa direto Vitória da Conquista. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golfo, controle. Na direita 280, acende sem restrição e a 40 milhas, cada falha de comunicação, para direto da Conquista. Então, 3154, voa sobre a água, reautorizado para 2000. Para 2000 pés, está 3154 de sol. Paulo Salvador, boa tarde, 35240. Paulo Salvador, autorizado táxi via Alfa Juliette, após pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, 5240. Maduro, no 967, pushback, acionamento no 5. 967, guarde. Rotatório, Oscar Lima Eco. Nove zero sete cinco, Salvador. 975, tá pronto para a cópia? Prossiga. Gol 9075, autorizado para o aeroporto de Ilhéus. Direto, saída Coral, correção. Direto, saída da El, transição Leda após direto. Nível de voo 240, transponder 5147, frequência do controle de Salvador. 190, decimal 8. Autorizado então, Ilhéus, nível 240, a saída é da El, direto após Leda. 5147 é o transponder. O controle 208, voo 9075. Gol 9075, saída da El, Leda, após direto, após decolagem, curva direita. Da El, Leda, após direto, a curva direita, gol 9075. Gol 9075, correto, chame para posicionamento. Vai chamar para posicionamento, gol 9075. Gol 1097, velocidade agora 210. Velocidade 210, gol 1097. Falou, tá 3283 para busca de acionamento na posição 2. Gol 1967, autorizado o pushback acionamento, chama para início de táxi. Sim, autorizado 967. Paulo copiou o plano 3283, para deixar no pushback no 2. Afinal, aguardando transferência com o Oscar Lima. Pushback acionamento no 2, deixa uma quando pronto, plano 3283, contrato. Whisky Yankee Tango, é transporte de enfermo? Sim, o transporte de enfermo está no 4-5-5-5. Whisky Yankee Tango, pronto, cópia. Whisky Yankee Tango, autorizado, São Paulo Congonhas, nível de voo é o 220. A rota, Whisky Uno, Trive, após direto, Papá Charlie Lima, após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Ilhéus, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 17, código transponder 5131 e o controle 120, decimal 8. Whisky aqui está em cotejamento correto, confirme o TLB? TLB 04. 04, acionamento táxi de decolagem agora com a torre 18-6, vamos voltar. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, está autorizado direto, Vitória da Conquista, chame Recife 1260. Direto Recife 1260, grato, vamos conseguir. Passa 6.000 para 5.000 pés, gol 1966. Desça para 4.000 e aguarde minha atoração. O gol 1097, curva esquerda, proa é a 210, permanece o limite e altitude autorizada. Última. Positivo, esquerda 210, limite a mesma altitude também. Gol 1966, desça para 4.000, velocidade 210, vai seguir o 1097 da sua companhia. Câmbio. Redução 210, desce para 4.000 pés, aguarda no vetores, gol no norte dele. São 3154, livre ILS. 2 ILS, são 3154. Controle Oscar Lima Eco, final, 17. Chame a torre, 1186. 966, vetoração esquerda proa 3620, está limitado pelo localizador. Esquerda proa 3620, limite o lote. Voo 1967. Voo 1967, a bordo 151, 3:45. Alternativa em Campinas, está pronto para o táxi. Táxi é Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, sumi torre 1895, ajustado 1012. 1895, Pátio de Alfa. Ponto de espera, 1965. Torre Gol no 884, segue para a meta 94. Aguarde no 884. Mandando no 884. Após a aeronave da Gol para trás da guarda 1889, estaria autorizado ao pushback para meta? Afirmo, coordenando com a equipe sósia. Afirmo, então após passar a aeronave na reta guarda da Gol 1889, estou autorizado ao pushback para meta, coordenando com a equipe sósia. 1884, autorizado, já preenche táxi. Autorizado, 1889. Falou, tá 3283 para o pushback para meta. Agora será o número 2 no setor, aguarde 3283. Guardando, tá 3. O 1097, localizador, siga o glide. 097. Na 097, número 2 para pouso, TAM à frente 5 milhas, reduza para aproximação. Certo, reduzindo para 150 agora. O Gol 1966, o número 3 para pouso, o Gol 1097 da sua companhia está 6.4 milhas à sua frente, reduza para aproximação. 1966, iniciando redução, Gol 1966, como número 2. Número 3. Perdão, número 3, Gol 1966, só quer que reduza para quanto? Não, eu vou deixar seu critério, só estou ali informando o seu número para pouso e a posição do tráfego à frente. Obrigado. Boa noite. Solo Salvador, Gol 9075 está pronto para o pushback, acionamento na posição 3. Agora número 2 do setor, vai aguardar o TAM e após o TAM vai ser autorizado, 9075. Ok, após o TAM, está aguardando, boa noite. Salvador, Gol 1884 para o táxi, POB 074, autonomia 2 horas e alterna Salvador. Táxi autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera, Chimitorre 186, ajuste 1012. Gol 1884, Índia Alfa, torre 186, ajuste 1012. Autorizado pushback acionamento, chama para iniciar táxi. Autorizado pushback acionamento, pode chamar para o táxi. Dor externo, tráfego à frente 5.2 milhas. Cheque o trem, torre 1186, Gol 1966. Torre 186, Gol 1966. Gol 967, tá na Dael. No Gol de Alfa, tá restrito a 180, pode continuar a descida? Gol 967, controle Salvador, contato radar, suba para o nível autorizado, após 2000, voo Ileda, Leda Bridge, Gol 967. Ok, extensão após 2000, Leda, Gol 967, Leda Bridge. Juliette Tango Zulu, desça para 3000. Descendo para 3000, Tango Zulu. Controle Salvador, 37 no Golf Alpha, mantendo 180, cliente da informação Lima. Salvador, 371 no Golf Alpha, desça para 4000, sem restrições, 1012. Chegada mais. Descendo 4000, 371 no Golf Alpha. Controle Salvador, 2462, então, 7000. 4462, desça para 5000, 1012, chegada mais. 5000, 1012, chegada mais, 2462. Controle, Juliette Tango Zulu, linda, não se for na chegada. Positivo, livre. Herbe 5241, no codejamento correto, chame para pushback e acionamento. Solo, boa tarde, azul 4065, sente da Lima 340 para Campinas. Azul 4065, aguarde cópia para Campinas. Aguardando. 3154, livrou. Oceano 6314, este é o controle, Salvador. Desça para 6000 na chegada Mari com 1012. 6012, chegada Mari, Oceano 6314. Luiz, direto para a final da 17. Juliette Tango Zulu, desça para 2000. 2000, Juliette Tango Zulu. Aqui Luiz, que chame a torre, 1986. Volta 3283 para o táxi, com POV de 85, 4 horas e 59, alterna Via Bravo, meu papá. Volta 3283 para o táxi, POV de 85, 4 horas e 59, alterna Via Bravo, meu papá. Tan 3283, autorizado táxi via Índia Alfa, chame no ponto de espera. Índia Alfa, chamar no ponto de espera, Tan 3283. Tan 3283, torre 118, decimal 6. 862, Tan 3283. O Salvador, o gol 1097. Gol 1097, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, pensa mais da Juliette, gol 1097. Teria autorização para o Azul 4065? Oi. Azul 4065, um minuto para a sua autorização. Gente. Juliette Tango Zulu, vai efetuar a pouso na pista 17 ou 10? 10. Gente. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3172, transfere. Tan 3172, Salvador, desça para 7000, chegada a Mari 1012. 7000, Mari. November 371 no Golf Alpha, desça para 2000 e voe para Duna. 2000 na proa de Duna, 371 no Golf Alpha. negativo abrindo 967, patrão? Negativo. O Gol 9075 no portão 3, autorizado pushback Farm Taxi. Tá autorizado a reportar para o táxi, Gol 9075. Azul Juliet, Gol 1097. 070. É, direto, Angelo. 10. Do portão 8 até 10, tem a viatura Follow Me. Gente, Juliet 10. Seguindo pelo amigo 1097. O 966, táxi em frente, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio. Reportaram o Juliette para ingresso no pátio, 1967. Azul 4462, velocidade 210, número 3 para aproximar. Reduzindo 2109, Azul 4462. Azul 4065. 4065 para Campinas, nível de voo 340 autorizado. Decola no zero com a primeira curva à direita, saída da El Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta a Zulu no meia. Nesta rota até Bravo Hotel Zulu, daí conforme o plano de voo. Frequência do controle em 1208, a torre em 1118, decimal meia dúzia. Seu transponder 5134, 4065. Exato, conforme 340 para Campinas, decola da 1-0, curva direita. A subida é da Euleda, depois vai para Brito, antes do 1-6, THZ. Controle 208, 1286, transponder 5-1-3-4, o azul 4-0-6. Informe para posicionamento 4-0-5. Estaremos. O Gol no 966. Autorizado ingresso no pátio, portão 1-1, fica atento ao follow-me a partir do portão, através do portão 08, Gol no 966. Direto para a posição 1, atento ao Palomito, 1966. Para o posto de acionamento azul 4065. 4065, mantém escuta, aguarde para o posto, terra 9 vai passar a cauda. Aguardando, azul 4065. Posicionamento, 241. 241, posicionado no pátio 3, confere? Afirmo. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 241. 6327, pronto, cópia. Pronto, 4327. Ilhéus aprovado, nível de voo 240 via Golf 677, subida da El Leda, após Ilhéus, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, código 5157, controle no 208. Pesado Ilhéus 240 via Golf 677 da El Leda, reforma da 1-0, meia curva direita, 5-1-5-7, transponder 1-2-0-8, controle acionar 6-3-2-7. Reporte para o puxo, acionamento 6-3-2-7. Certo. Solo Gol, 9-0-7-5, pronto para o táxi, 1-1-1-111, por favor, 2 horas e 10 de autonomia, alterando aqui mesmo, Salvador. Sente, tem táxi autorizado, ponto de espera no 0, Índia e Alfa no ponto de espera, torre 18-6, o 9-0-7-5. Índia Alfa no ponto de espera 286, Gol 905. A 2, início de vetoração, esquerda 010, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda 090, limite localizador. Azul 4462, descida 2000. Controle Gol 884. Gol 884, controle, contato radar. Fique possível para Aracaju, senhor. Autorizado Jamo. Jamo, capo. Obrigado. Utilizado o localizador, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, localizador, manter a velocidade até 2 milhas para o externo. É, está localizado. Juliette Tango Zulu. 2 aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Delta eu acho que não tenho tráfego ali informado, frequência livre. Autorizado, chamará para o Texas do 4 mesmo. Meu, aguarde. Roteiro 6314, início de vetoração para sequenciamento, esquerda pro A020, desça para 2000, está limitado pelo localizador, velocidade 210, 6314. Esquerda 020, desce para 2109, nosso limite é o localizador 6314. Pro 3172, vetoração, esquerda pro A035, desça para 2012, está limitado pelo localizador. 035, 2000, localizador. 3172. 3217, velocidade 210, 4000 autorizado sem restrições. 4000, 210, sem restrições, o 3217. 967. 967, Recife 251. 884, é o controle Salvador, oi direto Aracaju. Direto Aracaju, voo 884. 4462, direita, proa 085 para o localizador, chama estabilizar. Para o ato, 4462. Controle, eu estou 3283. 3283 é o controle, contato radar, após 2000, gira à direita e voe direto Alefa, subindo sem restrições. Direto Alefa, sem restrições, 3283. 3217, passa 7500 e descida para 4000 com 2109. 4000, reduzido, 3207. Juliano Tano Zulu, está 3 milhas e meia para o externo em aproximação, agradeço a colaboração, vamos reduzir, chacar o trem, chamar a torre, 1186. 7, Juliano Tano Zulu. O 4462 vai manter a velocidade até 5 milhas fora o externo. Positivo, 4462. 3172, velocidade 210, está seguindo Airbus da Avianca Oceané. 7210, 3172. Bela Ilha de Itaparica, frente. Avistando 6314. Oceano 314, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. Direita 080, localizador do cenário 63 no quadro. Sete será vetorado para o sequenciamento. Ciente 3217, já está com 190 de velocidade. É uma boa velocidade, é o número 5 para pouso. Ultran 3172, eu preciso de 180 a mais agora. Reduzindo. Externo, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. 186, 4462, boa. Boa. 120 a bordo, 4 horas de automobil, alta mandaria. Libertax, ponto de espera no zero, via pátio, Indy Alfa, quando pronto, torre 18, meia dúzia, azul 4065, uma boa tarde. Autorizado, pátio, Indy, quando pronto, torre 186, azul 406. Gol, 184, chame Recife 12545. 12545, Recife, obrigado. 884. Início de ventilação, curva à direita. Foi na proa 240. A intenção é navegar no máximo 9 milhas para girar à esquerda. Você vai seguir o 3172 da sua companhia, que está a oeste do campo. Presente 240, já visual ao contrato por aqui. Então 3172 direita pro 90 pro localizador, chama estabilizado. 90, chamaremos 72. Gol 620, controle, autorizado via Mari 612. Via Mari 612, está na que perdeu contato com o centro. Ah, ok, certo. Alfa Tango, pode partir direto pro destino, qual é o estimado para pouco? Destino, 05, anotei. Estadora. Pra descende já. Salvador chamou o TAC 3283? Não, 3283, chamei não. Ah, afirmativo, muito grato. O TAC 3217, vamos descer pra 2 mil pés à sua frente, a bela ilha de Itaparica. 2000, com a bela ilha de Itaparica à frente, TAN 3217. O TAN 3172, reduza para a velocidade de aproximação, a aeronave da Avianca Oxané, 5 milhas e meia à frente. Reduzindo, 2. Oceano 314, 4 milhas para o externo em aproximação, reduz a cheque 3, chame torre 1186. 18663 e reduzindo, obrigado. Boa, o TAN 3283, agora sim o controle está lhe chamando. Chame Recife, 1260 e boa viagem. 260, muito grato, parabéns pelo trabalho, TAN 3283. Boa. Juliette Tango Zulu, é a Torre Velha, está na escuta? Tango. O esquema que Tango, este é o controle, meu cordial. Contato radar sua sem restrições. Sem restrições, Tango. TAN 3217, descendo para 2000, esquerda, proa 130 para o localizador, velocidade 170 nós, câmbio. 130, já reduzido a 170, TAN 3217. Descendo a prosseguindo 080. Ok, modifica e está prosseguindo agora no 080, Alfa Tango Tango. Golf, prazer falar, direto Duna, quando pronto, 4000 com 1012, pro ILS. Estabilizado. 3172, complete aproximação para pouso, distância para o externo agora 5 milhas e meia. Chegando o trem, torre 1186, agradeço a colaboração, bom pouso, câmbio. 86, obrigado, boa tarde. Patrulha, poderia coordenar com a Recife pro de Arubi, pro Whisky Tango? Tem a sua solicitação, Whisky Tango. É. Alô, Salvador, do 4462. Boa tarde, táxi aí, Eco Livro. 4462, boa, táxi em frente, Alfa, reportante do Juliette para ingresso no pátio 4462. Passagem da Juliette, ingresso no pátio 4462. Gol 9065, chame Recife, 1251. Recife 251, no voo 95. Então 3217, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo 3217. Azul 4065 na escuta. Azul 4462 na antes da Juliette. 4462, ingresse no pátio via Juliette, táxi com cautela, observe a nave da companhia que vai puxar a frente, seu portão de número 13, azul 4462. Ingressar na Juliette, observando o portão 3, 4462. Ô, Papatango, Whisky, Actango. Prossiga. Autorizado, Arubi. Arubi, grato. Salvador, boa tarde, é o Janeiro 6314, ingressando na Alfa. 6314, boa, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 6314. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 6314. Brasília, desculpa, Solo Salvador, Xané 6321, Informação Lima 360 para Brasília. 6321 para Brasília, 1 minutinho para a Copa, 6321. Obrigado. Pode ser 2000? Livre. Boa, meu braço. Controle Salvador Boa, Trip 5241 Harbor. Trip 5241 no este é o controle Salvador, contato radar, suba sem restrições. Vai subir sem restrições a saída da Trip 5241. Somente a portadora, a aeronave tentando contato com o solo, confirme. Entendi, eu só na 627 fazendo um teste aqui, graças. Nada. Colo 2545. Essa transmissão última agora, alta e clara. Anteriormente só houve um ruído, como se fosse só a portadora no ar. É, continua somente uma portadora agora. Ô, Salvador, boa tarde, tá 3172, livrou. 3172, táxi em frente, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, 3172. 9075, nós já fomos promovidos a controle Salvador. Desculpa, Gol, nós é... Prossiga. 2 para o Pátio 5, aguarde para o táxi. 3172. Para ingresso no pátio, o 3172, suportão de número 2, está autorizado o ingresso. Autorizado para o 2, está 3172. Solo Janela 6327. 6327, prossiga. Ok, meu, alto e claro agora, alto e claro. Utilizou na LS, eu vou 620. O 620 em aproximação, reduz a checa trem, chame a torre, 1186. 286, grato, bom trabalho. Boa. Pode iniciar, reportar para ingresso aí no pátio 1, ele está no Zulu. Salvador, boa tarde, está 3217, parou? 3217, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso, 3217. Antes da Juliette para ingresso, 3217. Autorizado, reporte na Quebec. Juliette para 3217. Para 3217. 3217, ingresso, portão 4. Informação Lima. 231, desça para 5.000, ajuste 1011. No ideal, 5.000, 2231. Autorizaria trono de táxi? Ainda não, pois existe o trip sentido contrário. Ok, obrigado. Ajuste na 6321. 321, cópia. Prossiga para lá. Brasília, autorizado nível 320, APZ Luna 7, decolou no zero com curva direita, saída Arbor, Raposa Lessa. frequência do controle 1208, a torre 118, meia dúzia. Seu código inicial será o indiscreto 5300, aguardando o novo código pelo centro 6321. Gente, autorizado nível 320 para Brasília. Decola pista 10, Airborne, Elephant. Rapaz, o número 7, aerovia inicial. 128 controle, 118, meia dúzia, a torre 5300, aguardando o definitivo. Qual o seu portão? Tá na meia dúzia. Reporte para o posicionamento 6321, não? Pode parar, obrigado. Portão Whisky Yankee Tango, chame Recife, frequência 1251. 251, abraço, Langu, boa tarde. Boa noite. São 5 para cópia Guarulhos. 3155 para Guarulhos, sente, aguarde cópia 3155. Escuta. Serra Golf, desça para 2000 sem restrições. 2000 livre, mais Serra Golf. Voador 1, uma boa tarde, voo 1620, livrando o Fox Trot. 1620, boa tarde. Táxi em frente, mantém antes da Juliette, aguardando a definição do portão pela Infraero. O gol 1620, a princípio está indicando portão 5, mas ele se encontra ocupado. Vamos aguardar um novo portão. Ok, para seguindo via Alfa, vai manter a Juliette aguardando o gol. 1620. Alô, Salvador, boa tarde, gol 966, informação aqui. Lima, autorização Campina Grande. Para Campina Grande, 1 minuto, cópia 1966. Sereno 2231, inicia a descida agora. Senhor, para os zeros, para 5.000 pés, 2231. Afirmativo, tão logo se eu supere a aeronave informada anteriormente, eu vou lhe autorizar a duna. Ok, grato, 2231. Pode estar 3155. 3155 para Guarulhos, 340, autorizado, decola no zero com primeira curva direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Pesulu no zero, após a SMAP, e daí conforme o plano. A frequência do controle é 1208, a torre em 1118, meia dúzia, o código transponder 5166, TAM 3155. 3155, transporte Guarulhos, 340. Decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, Bridge, intercepta Pesulu 1-0, SMAP. Controle 208, torre 1-18-6 e transponder 5-1-6-6. Informe para o posicionamento, TAM 3155, qual portão se ocupa? 3155, portão 5. Qual o seu estimado seria? O senhor teria um estimado para pushback? Mais 10 minutos. Mais 10 minutos, obrigado. Para. Mike Serra Golf, está autorizado em ILS. ILS, é importante autorizado. Tá 5446 é o controle, meu cordial. Vou voar direto Duna, quando estiver pronto, vou descer para 6000 com 1002. D5417. 5417, obrigado. Ah, positivo. É muito comum essa perda de contato. Eu agradeço a informação. consultoria do 2231, reautorizado para 2000 pés, está voando sobre a água à esquerda da duna para o ILS. Exato, esquerda duna para o ILS, 2231. 2 minutos, aproximadamente. 2 minutos, gente. TP 5627. Ok, o TRIP 5627 está falando para pushback acionamento, se tiver uma autorização. Ainda não, aguarde. Ok. Voo 620, mantenha a posição e aguarde. A infraero está na expectativa da liberação do portão meia dúzia, que é estimado de aproximadamente 2 minutos, ok? Então a instrução foi para que aguarde mesmo a liberação do portão. Tá feito, sem problemas, aguarde. Voo 620. O 6321 está completamente pronto para o pushback acionamento na meia dúzia. Na meia dúzia, está autorizado, reporte para o táxi 6321, não? Vou dar a táxi 6321. O TRIP 5627 está pronto para a cópia. Viu? Aracaju no 90, decola no 0 com curva esquerda, saída Pucajama, após direto Aracaju. Frequência do controle 1208, a torre 1118 meia dúzia. Seu código transponder 5172 TRIP 5627. 190 Aracaju, decolando 10 com curva esquerda, Pucajama, nossa saída 208, controle de saída 1866. Controle 5572, para pushback acionamento 43. Autorizado, reporte táxi 5627. Boa tarde. Meia, pronto, cópia. Campina Grande, 370. Decola no 0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Onde intercepta Pesulu no 0. Nesta aerovia tem Neuma pós-direto. Frequência do controle em 1208, a torre em 1118 meia dúzia. Seu código transponder 5176, gol no 966. Informe pronto para o push e acionamento, gol no 966. Está pronto. Está no portão número 11. Está autorizado, reporte para o táxi no 966. Vai chamar para o push, gol 966. O Mike Serra Gomes já estabilizou no localizador? Nesse exato momento, estabilizando. Muito bom. Pela apresentação do radar, o senhor está ligeiramente à esquerda, mas eu acredito que você já esteja avistando a cabeceira. Sim, tanto é que a intenção é cancelar após o externo e prosseguir para 17. Anotei. Chame a torre 1118 meia dúzia e informe. Bom pouso, câmbio. Grato pela colaboração.